Bom dia, Brasil. Bom dia, Portugal. Está a começar mais um Notícias Quebrando, a sua orgia com mais de 25 notícias do The Library is Open. Eu sou o Cairo. Eu sou o Telo. Eu sou o Rodrigo. E, apesar de parecer, a gente ainda não vai para esse assunto. Primeiro, a gente vai dar um pulinho no Manicômio Brasil S.A. É óbvio. A gente começa com um assunto envolvendo. Adivinha só, o gabinete do ódio, que nós tanto amamos de falar sobre aqui neste podcast. Não temos muita escolha, não é mesmo? Mas enfim, é uma notícia que pode até se tornar boa. O jornal Estado de São Paulo teve acesso a um inquérito que corre em sigilo de justiça e roda lá no STF sobre atos antidemocráticos. Esse inquérito foi aberto em abril e só agora está sendo revelado, vamos dizer assim. Porque ele foi feito através de um pedido do Augusto Aras, que foi acatado pelo Alexandre de Moraes. Então, isso é uma coisa que aconteceu por iniciativa da instância superior, não veio de baixo, que é uma coisa, vamos dizer assim, levemente rara se tratando de justiça social quando a gente fala do Brasil. Mas qual é a grande revelação, ou a primeira grande revelação, que o Estadão pôde publicar sobre esse inquérito de 1.152 páginas? Eu vou repetir, 1.152 páginas. 100 mil reais mensais é o que vários youtubers bolsonaristas recebiam para simplesmente falar bem do governo e às vezes falar mal com fake news e fortalecendo fake news em relação a detratores do governo Bolsonaro, já que esse é o vocabulário que devemos utilizar, não é mesmo, minha gente? E essas pessoas, além de receberem 100 mil reais por mês, elas tinham acesso a informações privilegiadas vindas diretamente do gabinete da Presidência da República. Para além disso, foi confirmada a informação que todo mundo sabia e todo mundo suspeitava, vamos dizer assim, o segredo público número um, sobre o tal do Alan Terça Livre. Vocês sabem quem ele é, né, amores? Infelizmente, sei. Ele foi identificado por esse inquérito como sendo o principal interlocutor entre toda uma comunidade bolsonarista de youtubers e influencers digitais e Tércio Arnaldo Tomás, que é ninguém mais, ninguém menos do que o assessor especial da Presidência da República, que era auxiliado nesse tipo de articulações, principalmente em relação ao vazamento de informações privilegiadas, também pelo coronel Mauro César Barbosa Cid, que é ajudante de ordens do gabinete da Presidência da República. Esse esquema também envolvia toda uma movimentação e mobilização de não apenas um, mas diversos grupos de WhatsApp que funcionam naquele esquema. Surge num grupo e é passado de um grupo para outros três grupos, e cada um desses três grupos passa para mais outros cinco grupos, essa cascata, vamos dizer assim, de fake news, que era movimentada a partir do próprio gabinete da Presidência da República. Este é o Brasil de Bolsonaro, amores, em que não apenas a própria presidência fornece informações de maneira oculta, veja bem, não eram informações disponibilizadas, por exemplo, publicamente, nem nas redes, nem na Agência Brasil, nem em lugar nenhum. Eram informações passadas por baixo dos panos, de maneira privilegiada, principalmente para Alan Terça Livre dos Santos. Eu amo colocar esse Terça Livre no meio, porque é tipo o tal do Mamãe Falei. Sim. É para deixar a pessoa bem com aquele ar de ridículo, que é o que ela merece. Nós vamos deixar aqui para vocês, no link, na descrição desse episódio, o link com a reportagem do Estadão, porque lá tem em detalhes como eram feitas as movimentações, não apenas de dinheiro, que são muito importantes, afinal, tudo isso possivelmente, e eu digo possivelmente porque o Estadão ainda não chegou à parte do inquérito que trata da origem do dinheiro, mas ele possivelmente desviado de dinheiro público a partir do esquema de rachadinhas de quem, amores? É um Bolsonaro? Mas qual deles, né? Eu não consigo diferenciá-los. Enfim, eles, lá, ou Carlos ou Eduardo, né? Eduardo, esse que já tinha sido apontado anteriormente por investigações jornalísticas, não de justiça, mas aparentemente esse inquérito prova que isso é verdade, como o verdadeiro comandante do tal do gabinete do ódio. Pra quem ainda não entendeu muito bem o que é o gabinete do ódio, porque ele tem, o termo tem sido usado de uma maneira meio solta, né, pela internet, mas ele denomina basicamente o grupo de pessoas que envolve administradores de grupos de WhatsApp, Instagramers, Twitterers, YouTubers alinhados com o Bolsonaro e também alguns funcionários de gabinetes ligados a deputados, vereadores bolsonaristas, que fazem toda essa rede que eu descrevi para vocês de propagação de informações falsas e discurso de ódio. Então, a reportagem do Estadão coloca tudo em detalhes em relação a valores, faturamento de canal de YouTube graças a esse tipo de coisa, dinheiro desviado, nomes e nomes e nomes de jornais, de revistas, de canais independentes, de pessoas. É assim, muito, muito, muito bem detalhada. E o Estadão deixa claro que essa é só a primeira, tá bem? A primeira grande informação que eles conseguiram coletar desse inquérito, que eu vou repetir, tem 1.152 páginas. Então, estejam e estaremos também atentos, porque com certeza esse documento vai começar a ser esmiuçado e vai gerar muito mais revelações jornalísticas para nós. Então, nem sempre este jornal específico merece, mas dessa vez, parabéns pela investigação, Estadão, e pelo acesso ao documento. Vamos acompanhar aqui, aí, o que mais é revelado e principalmente, vamos ver se vai ter consequências, que é uma coisa que está faltando muito nesse governo Bolsonaro, porque informações, gente, desde a Vaza Jato do The Intercept, a gente tem informações concretas, sólidas e comprovadas. Estavam faltando as consequências. Sim. É verdade. Inclusive, nessa semana também vazou a lista lá dos detratores do governo, né? Pois é, amores. Isso é um babado que com certeza conseguiremos falar com mais detalhes no próximo Notícias Quebrando, porque é uma coisa que se desenrolando as we speak. Mas uma informação que a gente já pode adiantar é que o desenvolvimento dessa tabela custou aos cofres públicos 3 milhões de reais. E assim, não só essa tabela me parece uma coisa muito dada a governos ditatoriais e fascistas, como qualquer criança com acesso ao Twitter poderia ter feito essa tabela, né? É verdade. Eu amo porque as primeiras piadas que saíram sobre isso, porque foi a primeira informação, né, que custou 3 milhões, foi de pessoas dizendo, ah, mas deveria ter me chamado, eu fazia pela metade do preço. Pois é. O chá está quentíssimo. Passando então agora para notícias menos promissoras, vamos dizer assim. Nós já temos, infelizmente, alguns follow-ups não muito animadores em relação às vitórias de pessoas trans nas eleições municipais do Brasil em 2020. Infelizmente, ao longo desta última semana, vieram à superfície aí muitas denúncias e informações de candidatas eleitas que estão sofrendo ameaças, inclusive ameaças de morte, a torto e a direito, basicamente. Alguns casos mais evidentes, porque as próprias candidatas vieram a público falar sobre. A gente começa com ela, a vereadora mais votada da história de Belo Horizonte, Duda Salaber, que relatou ameaças de morte já, gente. Assim, não tem uma semana que a pessoa ganhou a eleição e ela já está sendo ameaçada de morte, basicamente. Ela revelou que pessoas abertamente neonazistas que enviaram essas ameaças para ela, e ela chegou a publicar prints das mensagens que ela recebeu no Instagram dela. Quem tiver estômago, vá lá ver. Mas é importante que ela tenha feito isso, e nós sabemos porque ela fez isso dessa maneira e todas essas deputadas, porque desde antes das eleições, várias candidatas de grupos minorizados, principalmente mulheres, sempre mulheres, né, já estavam sendo ameaçadas. Algumas delas foram até impedidas de ir votar, inclusive porque corriam risco de vida. Mas essa rapidez na ameaça de morte às candidatas eleitas realmente é assustadora. Uma das ameaças que a Duda recebeu diz o seguinte, abre aspas, vou invadir uma sala de aula do Bernoulli e vou matar todas as vadias, todos os negros, que infelizmente serão poucos, um ou dois cotistas, e depois vou te matar. Fecha aspas. Ou seja, claramente o ódio não é direcionado apenas à Duda Salaber, mas a tudo que ela representa e a uma população que vem junto com o que ela representa. Ela já informou que vai levar a denúncia à polícia, e aí fica aquela questão, né? Como ela é uma vereadora eleita e ainda não empossada, ela ainda não teria direito à proteção parlamentar, entre aspas. Mas isso não elimina a necessidade de que a polícia tem que investigar, sim. E proteger de alguma forma todas as pessoas que estão sendo ameaçadas. Infelizmente, outra recordista de votação, a nossa querida Linda Brasil, lá em Aracaju, também recebeu ameaças de morte e já fez denúncia à Polícia Civil do Estado. Ela também recebeu ameaças de morte e de violência física, ou seja, pessoas ameaçando, literalmente, meterem a porrada nela. Infelizmente, na nota que ela soltou sobre o assunto nas suas redes e também através da sua assessoria de imprensa, ela descreve que, infelizmente, isso não é novidade para ela e que, desde que ela ingressou na Universidade Federal de Sergipe, lá em 2013, é que ela vem lidando com esse tipo de discriminação violenta e discursiva de modo violento. Talvez isso seja a parte mais triste da declaração da Linda Brasil, para além da gente se preocupar com essas candidatas, como nós conversamos aqui, como o nosso querido Gui Mohallen disse no nosso último episódio, que precisávamos também cuidar da integridade física dessas pessoas que foram eleitas para nos representar. Tá aí, então, um relato que é dolorido. Para além da pessoa já ter recebido ameaças por ter sido eleita, ela diz: amores, isso acontece comigo desde sei lá quando. É muito, muito, muito péssimo. Em relação a esses casos, além desses dois casos, mas outros casos que vêm sendo relatados aí de maneira até um pouco menos pública, porque algumas pessoas são de cidades menores, têm menos visibilidade e precisam realmente se preservar, ao mesmo tempo que mantém aí um espírito de denunciar. A ANTRA, a Associação Nacional de Travestis Transsexuais, tem feito uma série de postagens e notas direcionadas à Câmara Interamericana de Direitos Humanos, inclusive publicando as mensagens em português e em espanhol, para que haja algum tipo de atenção e intervenção a essa situação, porque, e é óbvio, não se trata de um caso isolado. Basicamente, segundo a própria ANTRA, quase todas as candidatas trans eleitas no Brasil esse ano já receberam, em menos de uma semana, ameaças de morte ou violência física. Então, é uma coisa que nós falamos na segunda-feira e que, infelizmente, a realidade já nos provou que é uma preocupação não apenas válida, mas urgente. Infelizmente, nós vamos ter que acompanhar também, porque, com certeza, outros desdobramentos dessas histórias surgirão nos próximos dias. Desejamos aí novamente toda a força, toda a garra, toda a proteção e desejamos que a polícia faça um bom trabalho em investigar essas ameaças e grandíssimos beijos para Duda, Linda e todas as outras vereadoras eleitas e que todo mundo fique bem protegido e que todo mundo consiga ser empossado para que não tenhamos mais Marielles. Para terminar, uma notícia boa. Um dado que não tivemos acesso antes do nosso maravilhoso episódio sobre as eleições, mas antes tarde do que nunca. O prefeito eleito de Santa Cruz do Rio Pardo, no interior de São Paulo, por acaso cidade onde nasceu a minha querida vovó Tereza, beijos, elegeu o seu primeiro prefeito gay. Ele estava concorrendo contra uma chapa que era um militar e uma pastora evangélica. Nossa, é quase tipo a Triforce do Inferno, né? Uma pastora, um militar, só faltava, sei lá, um advogado. Mas isso não é o governo Bolsonaro? É basicamente isso. Pois é. O Diego Cingolani conseguiu 64,28 dos votos. Ele se elegeu pelo PSD, mas enfim, o Brasil profundo, não é mesmo, Telo? Exato. Eu falei, como eu tava falando com o Cairo antes da gente começar o programa, quanto mais pro interior você vai, menos essas letras significam qualquer coisa. Não que elas signifiquem alguma coisa muito forte nas capitais e tudo mais. Santa Cruz do Rio Pardo tem 47 mil habitantes, ou seja, uma cidade bem pequena, não apenas para os padrões do Brasil, mas também para os padrões do estado de São Paulo, e tem um histórico eleitoral muito, muito conservador, sem muito respiro. Para vocês terem uma noção, lá nas eleições de 2018 à presidência, 68% dos eleitores da cidade votaram em Bolsonaro e só 7% em Fernando Haddad. Atenção! O Diego disse numa declaração assim que foi eleito o seguinte, abre aspas: "Não fui eleito por credo, cor ou raça, mas por um histórico de trabalho. Essa é a verdadeira forma de inclusão. Minha vitória foi em nome da continuidade de uma gestão, tanto que a minha coalização se chamava O Trabalho Continua." Fecha aspas. Bom, vemos aí um discurso problemático E vemos que, na verdade, ele foi eleito para suceder o então prefeito atual da cidade. Enfim, de qualquer forma, ele acabou recebendo, obviamente, ataques homofóbicos durante a sua campanha e se tornou um pouco célebre na região por ter respondido a vários ataques homofóbicos com piadinhas que faziam referência do tipo, ah, quem vai ser a sua primeira dama? Ele disse o seguinte, abre aspas, avisa o pessoal que a primeira dama vai ser a minha mãe, fecha aspas. Amo. Eu achei engraçadinha essa resposta. Sim, gostei também. Achei fofo, inclusive. Ao mesmo tempo, ele disse o seguinte, abre aspas, não neguei em nenhum momento a minha orientação sexual. Fui casado por 9 anos com um homem e não tenho por que esconder quem eu sou. Só não usei isso como lema de campanha porque, como gestor de políticas públicas que contemplam a mulher ao LGBT, já transito por isso. As políticas sociais devem ser para todos. Completou. Ok. Então nem tudo está perdido. É, não é como se tipo, ele não usou isso na campanha dele, mas é porque é um trabalho que ele já faz, então. O que deu a entender do discurso dele é que não é que ele não fala sobre a população LGBT. É que ele fala sobre a população LGBT também. Uhum. E isso já é mais do que muita gente. Inclusive candidatos LGBTs. Mas enfim. Então, parabéns à cidade de Santa Cruz do Rio Pardo e ao Diego Cingolani por ter feito story, basicamente. E desejamos aí um bom mandato, um mandato seguro e, de preferência, sem ameaças de morte nem de violência física. É, mas ele é homem. Felizmente ou infelizmente, com ele acontece bem menos. Fato, mas no interior de São Paulo, essa região é um lugar em que as pessoas meio que não ameaçam, elas fazem. Então tem esse fatorzinho aí que também não ajuda. Mas enfim, não tô tentando agorar ninguém, gente. Só dizendo como são as coisas. E assim termina o Manicômio Brasil S.A. dessa semana. Mas antes, só lembrar que se você ainda não ouviu o nosso episódio 219 sobre as eleições, ouça. Seguindo então para a nossa coluna de entretenimento e cultura, hoje nós vamos começar falando sobre uma dica aqui que nós recebemos lá do nosso querido Bruno Trajano, do Conversa Essa podcast, que é um livro chamado Negres, uma antologia preta, que é uma obra aí coletiva com diversos autores. Eu vou ler aqui um pouquinho sobre o que o Bruno mandou pra gente a respeito da antologia. Ela surgiu da vontade de ter histórias com protagonismo negro que fujam de estereótipos e preconceitos, e acima disso, que não seja uma história simplesmente sobre as dores de ser negro. Muito inspirados pela música Amarelo, do Emicida, que cita em seu refrão, permita que eu fale, não as minhas cicatrizes. A obra conta com organização do Renan Pires, do podcast Infinito Particular, e com autores como o Bruno Trajano, do podcast Conversa Essa, Angresson, do Fajocast, entre outros. Negres traz uma coleção de obras de 9 autores negros de diversas localidades do Brasil e dos Estados Unidos. Todos com diferentes vivências e afinidades, trazem histórias com protagonismo negro buscando a inclusão e a representação válida. Na antologia, ainda temos 2 poemas que somam a experiência dos contos, e cada obra tem uma música que serviu de inspiração de alguma forma para cada história e é referida antes do texto. Além da antologia, foi produzida também uma breve cartilha com textos que abordam a importância da luta antirracista e ainda ações que podem ser tomadas cotidianamente para combater o racismo. E por fim, como conteúdo extra, também 2 playlists no Spotify, onde os autores introduzem a si mesmos e as suas obras, e outra com todas as canções que serviram de inspiração para essa antologia. Então, os autores são o Angresson da Silva, Bruno Trajano, Gustavo Rodrigues, Helena Meirelles, Iana Santos, JP Schwenk, Coda Gabriel, Larissa Xavier e Renan Pires. Então, dá uma conferida, o Negres está disponível lá na Amazon, como e-book, ou então por impressão sob demanda. A gente vai deixar o link para vocês lá no post desse episódio, no nosso site, thelibrariesopen.com.br, para que vocês possam aí conferir esse trabalho incrível, apoiar essa iniciativa e dar essa força aí para esses autores que se uniram para criar uma obra extremamente relevante e importante para todos nós. Então, vão lá no nosso site para pegar o link da Amazon para ver aí como adquirir o Negris, uma antologia preta. Seguindo então com uma notícia muito legal que tivemos aí essa semana, nossa querida Pabllo Vittar, indo cada vez mais longe demais, ganhou o prêmio Man of the Year, ou Homem do Ano, né? Não sei porque que tá em inglês, da revista GQ Brasil. Pabllo foi eleita na categoria por sua contribuição à música pop, pela representatividade da comunidade LGBT+, e pela defesa na inclusão da comunidade. E a Pabllo é a primeira drag queen a ganhar o título, e ela disse o seguinte: ganhar um Man of the Year é afirmar que posso sim caminhar pelo masculino, pelo feminino e ter sucesso em ambos. Arrasou muitíssimo Pabllo, que inclusive está aí com outras iniciativas. Pabllo vai abrir agora na Twitch o seu canal PVTV. Então, uma nova parceria aí que começa agora em dezembro, onde ela vai falar, vai trazer conteúdos diversos aí sobre dia a dia, falando sobre música e contando histórias, e enfim. É aí uma iniciativa, na verdade, da própria Twitch, inclusive, que está tentando diversificar um pouco mais aí o seu conteúdo e ir um pouco além da coisa da plataforma para gamers fazerem streamings, etc. Então, Twitch já começa aí muito bem fazendo essa parceria com a Pabllo. E, inclusive, Pabllo que está lançando também uma loja oficial com calcinhas por R$ 79,00. Então, se você quiser uma calcinha da Pabllo Vittar, pode ir lá na loja oficial dela também. Nossa, R$ 79,00, que caro. Ah, é a marca, né? Enfim, continuando, a gente tem a notícia de que essa semana o ator Elliot Page, né, que é conhecido aí por Juno e Umbrella Academy, foi ao Twitter e com um post bem bonito, uma carta bem bonita, revelou para o mundo a sua transexualidade. Entre outras coisas que ele fala na carta, ele fala uma coisa bem legal que é, abre aspas: a verdade é que, apesar de me sentir profundamente feliz neste momento e de saber o quanto privilégio eu tenho, eu também estou com medo. Eu tenho medo da invasão, do ódio, das piadas e da violência. E para esclarecer, eu não estou tentando estragar um momento feliz que estou celebrando, mas eu não quero falar da questão inteira. As estatísticas são alarmantes. Então, foi uma carta bem bonita. A gente pode deixar o link da carta para todo mundo ler, ou vocês podem entrar no Twitter dele, que é o The Elliot Page, Elliot com dois L's, e vocês podem ler a carta toda lá, e a gente também pode deixar um link da carta traduzida. Mas, se eu não me engano, é uma das primeiras respostas ao tweet, uma das que tem mais likes e tal, né, a carta traduzida para português, então todo mundo pode dar uma conferida. E aí, isso já levantou algumas especulações, mas tanto o Elliot quanto a Netflix confirmaram que ele continua na terceira temporada de Umbrella Academy, continuando a interpretar o papel da Vanya. Então, isso não muda, isso continua igualzinho. Então, parabéns pro Elliot, que ele seja muito feliz e que as coisas deem certo para ele. Fiquei muito feliz com a notícia. Um adendo sobre essa coisa da Netflix: os créditos das duas primeiras temporadas já disponíveis de Umbrella Academy serão retificados, então. Eles, inclusive, acho que comentaram que esse ano, né, eles pretendem já até o final do ano já retificar. O que é incrível, né, porque isso é algo bastante incomum, né. Sim, mas é aí que tá, né, coisas boas que a era dos streamings traz pra nós, né. Porque a era do cinema, eles não vão recolher DVD e Blu-ray nas lojas pra poder mudar crédito. Isso não vai acontecer, sabe. É uma coisa, é uma possibilidade legal e respeitosa que o streaming dá pra gente. Bom, e isso foi a gota d'água que eu precisava para finalmente me mexer e começar a assistir Umbrella Academy. Vou fazer isso, então, a partir dessa semana. Já aguardando, numa próxima temporada, a personagem de Elliot também transicionar. É isso que eu quero ver, Netflix. Beijos. Sim, mas assim, assista. Eu acho porque bastante plausível. O tratamento dado pra Vanya é muito respeitoso com relação ao Elliot. Sempre foi. Do tipo, tem várias coisas que são no quadrinho de uma forma, que na série são completamente diferentes. E dá muito pra perceber que foi um... não sei se um comum acordo ou se foi só uma coisa a partir da Netflix, mas existe um respeito ali sobre o Elliot, sabe? Do tipo, ele fez modificações no papel, ou o papel foi modificado para ele. Então, já existia essa... eu acho esse pensamento do tipo, não vai ser idêntico ao que é nos quadrinhos, porque a gente vai respeitar as pessoas que estão fazendo a série, sabe? Tanto que eles adicionam... tem coisas bem diferentes do quadrinho, assim. Eu reli o quadrinho depois que a gente assistiu a segunda temporada. E, assim, quando eu li, eu era adolescente, eu devia ter 13, 14 anos. Eu achava legal e achava interessante, mas, assim, vendo agora o tratamento que foi dado na série e o tratamento dos quadrinhos, eu vejo como a série é extremamente superior em quase tudo, sabe? Mas, enfim, continuando, a gente tem aqui, na verdade, uma dica para vocês de uma reportagem bem extensa e bem interessante que foi feita pelo João Batista Júnior, lá da revista Piauí, que fala sobre o assédio sexual, os vários assédios sexuais e morais cometidos pelo humorista Márcio Melling, que fazia aquele programa de comédia sem graça junto com o Leandro Hassum, que eu também não sabia que era o nome dele esse. Eu só sabia que ele fazia esse programa, mas aí descobri que é Márcio Melling. E sobre como, mesmo isso sendo denunciado de diversas formas, por diversas pessoas, em diversos níveis de senioridade e posição dentro da Rede Globo, a Rede Globo simplesmente se calou para o que aconteceu. Então, a reportagem é bem legal, é bem interessante mesmo. E além de indicar para vocês a reportagem do João Batista, que a gente vai deixar o link para vocês, eu vou deixar também o Twitter da Aline Hack, nossa querida advogada cansada, que fez uma thread bem grande falando sobre compliance, que é justamente a área que ela atua enquanto advogada. Então, é bem interessante para a gente entender o quão grave é justamente não ter acontecido nada que deveria ter acontecido com o Marcos Melling, né? Que espero que nunca mais faça nada, porque além de ser ruim, ainda é um escroto. E agora sim a gente vai falar sobre a notícia ali inicial, porque vamos para a nossa coluna internacional, onde o assunto da semana, uma festa de uma orgia com 25 homens, que aconteceu em Bruxelas nessa semana passada, e a polícia invadiu a festa para prender as pessoas que estavam lá dentro, não pela orgia, não pelo fato de ser uma orgia gay, mas sim porque em Bruxelas existe uma lei de distanciamento social. Então as pessoas não podem fazer encontros de 25 pessoas. Então por isso essas pessoas foram presas. Até aí, tudo bem. Porém, acontece que dentro dessa festa estava o Josef Sayer, que é um eurodeputado eleito para o Parlamento Europeu, né? Que é do Fidesz, que é o partido de extrema-direita da Hungria, o partido do primeiro-ministro, o Viktor Orbán, que a gente vem comentando olha aqui só várias semanas, que é aí um grande bastião contra as pessoas LGBT, né? E aí, quando o Josef foi encontrado na festa, foi preso e tudo mais, ele se manifestou dizendo o seguinte, abre aspas, peço desculpas à minha família, aos meus colegas e aos meus eleitores. Esse passo em falso foi estritamente pessoal. Sou o único responsável por isso. Peço a todos que não estendam à minha pátria ou à minha comunidade política o que tiverem a meu respeito. Ah, entendi. Mas ele estender todas as críticas a um indivíduo que seja homossexual ou imigrante, a todo um grupo de homossexuais ou imigrantes, tudo bem. Isso ele pode fazer o quanto ele quiser, né? Ah, entendi, entendi. Pessoa que lutou contra o casamento entre pessoas do mesmo sexo, entendi. Vale citar que o Viktor Orbán ainda não se pronunciou sobre o caso, e eu duvido que ele vai se pronunciar. Talvez saia uma nota do partido dos dois, mas eu duvido muito que o Viktor Orbán vá falar qualquer coisa. E uma outra coisa interessante que aconteceu foi que o polonês David Maurhiller, de 36 anos, foi entrevistado pelo jornal Onet, um jornal polonês, foi publicada a entrevista dele nessa última sexta-feira, dia 4, onde ele disse que ele é o responsável por organizar essas orgias clandestinas, que são frequentadas, né, e por pessoas nesses países, seja em Bruxelas, essa região ali do centro ao leste europeu. E aí ele disse que não é só o Josef Sarajev que participa dessas coisas, mas ele disse que, abre aspas, muitas figuras públicas de vários países aparecem nos meus eventos, incluindo políticos poloneses. Eles têm famílias e pediram desde o início que mantivessem em segredo a sua participação nas orgias gays. Ele descreve as festas, né, como festas que organizam orgias gays especificamente de até 100 pessoas e que são do tipo bareback, né, de sexo sem proteção. Além disso, ele ainda adicionou que temos entre as pessoas que frequentam as festas políticos da Ucrânia, França, Alemanha, Holanda, Luxemburgo, Suíça e Espanha. No entanto, os hóspedes mais frequentes são poloneses e húngaros. A hipocrisia, né? A hipocrisia, não é verdade? E assim, gente, eu queria fazer aqui uma nota pessoal. Obviamente, isso já voltou a acender a questão de ai, todo homofóbico, no fundo é gay. Toda essa história aí que acontece há vários anos. E assim, parem. Eu só digo que parem. Primeiro porque não é real. Segundo que o problema dessas pessoas não é elas serem homofóbicas e gays. O problema dela é elas serem homofóbicas e hipócritas. Então a gente não tá aqui para questionar o fato do Sarajev e todos esses outros serem gays ou não. A questão toda é a hipocrisia que não dá, né? Só não dá. Olha, o que eu posso dizer pra vocês é que vai ser devastador aqui na Europa o efeito dessa notícia. Já repercutiu muito, muito mesmo, ao ponto de alguns articulistas, né, colunistas mesmo, das mídias escritas aqui, já terem feito textos e de opinião sobre o assunto. E não sabemos ainda quais serão as consequências no Parlamento Europeu em relação a isso. Porque isso expõe, de uma maneira muito bizarra, uma fragilidade no projeto de poder do Viktor Orbán. Essa é a verdade. É por isso que eu tô com o Telo. Eu acho que ele não vai falar um A sobre o assunto, mas eu, ao contrário do Telo, acho que o partido também não vai falar um A sobre o assunto. E essa pessoa, esse indivíduo, vai ser simplesmente ostracizado. E, sinceramente, eu acho que corre muito, muito risco dele aparecer morto muito em breve. É. Mas, saindo da Europa e indo para o lugar mais civilizado, a América do Sul, essa semana tivemos uma ótima notícia vindo lá dos nossos queridos amigos argentinos, que infelizmente também perderam o Maradona essa semana, mas tiveram uma notícia boa dentro do mesmo campo aí do futebol. A Associação do Futebol Argentino, a AFA, autorizou na última sexta-feira que a Mara Gomes, que é uma futebolista de 23 anos, se tornasse a primeira jogadora transexual a participar de uma liga oficial de futebol feminino no país. Ela disputou já a primeira partida dela pelo Villa San Carmo contra o Lanús, os dois times ali da região de Buenos Aires, e com isso ela se torna a primeira jogadora trans de futebol feminino da história a jogar numa liga oficial. Então é assim, um grande, grande, grande passo mesmo. Parabéns para Mara Gomes. E a Argentina continua, né, bastante à frente do resto do mundo aí nessas questões, principalmente com relação a respeito às pessoas LGBT, né? Vale lembrar que a Argentina teve lá em 2012 a sua lei inovadora com relação à identidade de gênero, que aceitava que as pessoas fizessem a mudança da sua identidade de gênero em qualquer idade, sem necessidade de qualquer tipo de cirurgia ou de tratamento. E também eles aprovaram o casamento igualitário lá em 2010, né? Então, ótimas notícias. E a única coisa que precisou ser feita para a aprovação da Mara Gomes foi um teste para saber como estavam os níveis dela de hormônios, né? Mas não foi um teste do tipo, ai, vamos comprovar se ela é mulher mesmo. Foi mais o mesmo teste que é feito em todas as outras jogadoras, mais para acompanhar caso de doping do que necessariamente uma testação de gênero ou qualquer coisa assim. Então, Muitos parabéns pra Argentina e parabéns pra Mara Gomes. Arrase muito. Eu não gosto de futebol, mas você vai arrasar. E agora, duas notícias bem mais tristes. Na Indonésia, dois rapazes gays de 27 e 28 anos foram pegos pelo dono ali da pensão onde eles moravam, fazendo sexo. E isso aconteceu na província de Aceh, que é uma província no norte da Indonésia, onde a maioria das pessoas é muçulmana e é uma província que segue a lei da Sharia. Logo, essas pessoas que são pegas aí na dita prática homossexual têm pena prevista de 100 chibatadas com vara de bambu em praça pública para cada pessoa. Ainda o caso ainda está acontecendo, ainda está correndo para ver o que vai acontecer, mas tudo indica, de acordo com a reportagem da CNN Indonésia, que eles serão julgados como culpados e sofrerão a pena. Não é a primeira vez que isso acontece, né? Em 2017 isso já aconteceu, quando uma multidão enfurecida pegou dois homens também num quarto e eles receberam 83 chibatadas cada um. E em 2018 aconteceu uma coisa bem parecida e eles receberam 87 chibatadas. Infelizmente, em 2020, isso ainda acontece. E outra notícia também mais triste é que o Pat Patterson, que foi o primeiro atleta assumidamente gay do wrestling profissional, né, o WWE, morreu aos 79 anos de câncer. Ele nasceu em Montreal, no Canadá, e ele estreou nos rings aí do wrestling em 1958, usando uma sunga rosa, um batom vermelho e acompanhado por um poodle. Então, infelizmente, ele morreu aí no último dia 2. Fica a nossa força para a família e mais um dos nossos grandes marcos que se vai. Aí, então, vamos deixá-lo orgulhoso no futuro. Vamos agora, então, para o nosso boletim Greg Reyes, os seus drops de notícias sobre RuPaul, Drag Race, correlatos e afins. Trixie Mattel e Katia. Triste pastel. Trixie Mattel e Katia vão ser aí as apresentadoras do 2020 YouTube Streaming Awards. A 10ª edição aí do concurso anual do YouTube, que eu não fazia a menor ideia nem que existia, que vai ser transmitido aí por live stream. Exclusivamente, claro, no YouTube. A louca na Twitch, né? Seria engraçado. No sábado, dia 12 de dezembro, às 9 horas Eastern Time. Isso quer dizer que deve ser umas 10 ou 11. A gente tá em dezembro, né? Então deve ser umas 10 da noite no horário do Brasil. Não sei. Trixie e Katia estarão passeando por Los Angeles num daqueles ônibus de festa, sabe? Uhum. Enquanto elas apresentam aí os principais criadores de conteúdo e as principais produções do ano do YouTube, com aparições aí especiais de Lily Singh, Marques Brownlee e Patrick Starr. E teremos performances também da Doja Cat, cantando Say No, Lewis Capaldi, com Before You Go, e Tones and I, com o Hit Dance Monkey. Eu tô dizendo Hit porque tá aqui na matéria, eu nunca ouvi, né? O YouTube Streaming Awards tem categorias como Criador do Ano e Show do Ano. E das próprias Trixie e Katia está indicado a Show do Ano. Então, vai ser bastante interessante vê-las, né, apresentando, elas ganhando o prêmio, se isso acontecer, né? Sim. Enfim. Ainda sobre prêmios, uma notícia aí que é um pouco mais antiga, na verdade, de meados de novembro, mas que a gente não pode deixar passar, é que a drag preferida de Telo Caetano, Gigi Good, ganhou em novembro o People's Choice Award por Competition Contestant of the Year, ou seja, participante de competição do ano. Achei bem curioso Joyce, esse, né, prêmio, né? Didi, que inclusive tá aí arrasando, né? Participou aí do Runway Show da Rihanna, junto com a Shekulei e a Jada Essence Hall. Então, tá aí, né? Apesar de ter gente que não gosta dela, Didi Goods tá aí ganhando o seu espaço. Outra pessoa que vai ganhar mais um prêmio, né? Porque ela costuma ganhar bastante prêmios, é a RuPaul. aquela drag. Aquela do Freck? Essa aí. Ela vai receber aí o prêmio do Real Screen Awards Hall of Fame, que vai ser dado aí numa cerimônia virtual em 26 de janeiro, dentro do Real Screen Summit. O Real Screen Summit é uma conferência de negócios de entretenimento não scriptado e não ficcional. O Barry Walsh, que é editor e diretor de conteúdo da Real Screen, disse o seguinte, abre aspas, como apresentador e produtor executivo de uma das séries de competição de reality show mais populares no ar hoje, a mistura característica de RuPaul de inclusão e entretenimento tem sido extremamente influente na programação dos últimos anos. Estamos absolutamente entusiasmados em poder introduzir a RuPaul no nosso Hall da Fama em janeiro. Fecha aspas. Então, parabéns, RuPaul. You're a winner, baby. Outra premiação, né? A gente tá em dezembro, né? É uma época realmente aí de retrospectivas e prêmios, né? Teve a Pabllo, por exemplo, ganhando o prêmio de Man of the Year. Então, rolou agora nessa última sexta-feira, dia 4, ao vivo, no canal da WoW Presents, no YouTube, o WoWie Awards, né? Que é o prêmio da World of Wonder. O WoWie Awards tem a mesma energia do Dundies, dos, né? Dos Dundies, exatamente. Eu amo esses prêmios inventados, tipo o Streamy Awards do YouTube, o WoWie Awards da World of Wonder, que só premia pessoas da World of Wonder, então quer dizer... Assim... Exato! É, exatamente, o Telo descreveu perfeitamente, é o Dundies da World of Wonder. Foi apresentado pela Vendi e pela Hidden Closet, e teve performances de todas as vencedoras de temporadas de RuPaul's Drag Race que tivemos esse ano, ou seja, 60 pessoas, né? No caso, não, foram 4 vencedoras, né? A Jada, a Shay, a Priyanka e a Envy Peru se apresentaram aí no evento, que obviamente foi um evento digital, né? Teve também a premiere do clipe de Her Majesty, das Frog Destroyers. E se você perdeu aí essa cerimônia importantíssima, não se preocupe, porque se você assina o WoW Presents Plus, vai estar disponível lá para você e para outros mortais em torrent, provavelmente, né? Dando agora um pouco dessa coisa de prêmio, vamos falar então sobre queens que sempre chegam longe demais, né? Vão sempre aí um pouquinho mais longe. Que nesse caso é a nossa Shangela, né? Que vai aparecer aí no próximo episódio da série Station 19, da ABC. Que é um spin-off de Grey's Anatomy, eu não sabia desse detalhe. Que fala sobre a vida de um batalhão de corpo de bombeiros em Seattle. Olha só que legal, né? Grey's. Nesse episódio, que vai ao ar agora essa semana, um dos plots é a investigação de um incêndio elétrico num prédio de apartamentos em que moram aí algumas das mais importantes drag queens de Seattle, né? Ficcionalmente falando, são personagens ficcionais. A Shangela está aí, então, nesse núcleo dessas drag queens, interpretando uma drag queen chamada, wait for it, Ruby Red Slippers. Aí a gente vai descobrir que, na verdade, AJ and the Queens é a continuação dessa spin-off de Grey's. E, além da Shangela, nós temos também a Sherry Vine como Rainbow Trout, Roxy Woods como Izzy Peckin e Kendam Garcia como Elizabeth Gaylor. Eu amei esse nome. Então, se você acompanha aí Station 19, ou se tiver interesse por assistir a participação da Shangela, é no episódio que vai ao ar agora, essa semana em que estamos entrando. Que eu só acho engraçado que cinema, série e afins, geralmente drag queens são chamadas para interpretar drag queens. Ah, sim. E para terminar, também nessa vibe aí de final de ano em que nos aproximamos, no dia 31 de dezembro vai rolar um evento virtual chamado New Year's Queens, com 16 drag queens apresentando aí um live stream de 11 horas de duração. As apresentadoras do evento serão aí três duplas. Então, Miss Cracker e Peppermint, direto de Nova York. Alaska e Bob the Drag Queen, direto de Los Angeles. E Trixie Mattel e Katia, direto de Los Angeles também. E além disso, teremos inúmeras performances aí de várias queens ao longo dessas 11 horas. Incluindo Ben de la Creme, Ginger Minj, Jinx Monsoon, Jujubee, Manila Luzon, Bibi Zahara Benet, Cheryl Needles, Trinity the Tuck e, wait for it, Divina de Campo, fazendo aí uma participação bem londrina, né? Bem ao estilo de Crow. E The Bullet Brothers. Segura esse crossover. Olha aí, as irmãs, galera. Boleto. Chocada. Eu gostei bastante desse plot twist aí nesse elenco. Gostei muito. Porque a gente sabe que no fim das contas é todo mundo amigo, né? Principalmente essa galera de Los Angeles, tá todo mundo ali, né? Alaska e Willan já apareceram em temporadas de Drácula e várias outras queens já fizeram referências Bullet também. É uma rivalidade que talvez só exista na cabeça da RuPaul, se é que existe, né? Tô aqui especulando. Eu acho que é o tipo de rivalidade que existe na cabeça dos fãs. Também, né? E aí eles enlouquecem, como sempre. Exato. Bom, se por acaso você quiser aí conferir esse evento no seu Réveillon desse ano, que acho que todo mundo vai ter um Réveillon um pouquinho mais solitário aí, né? Nesse ano. Assim, a gente sabe que eventualmente algumas pessoas vão se juntar as famílias e eventualmente alguns grupos de amigos vão se reunir, mas sem aglomeração, né, amores? Então, se você quiser aí conferir esse episódio sozinho na sua casa ou com as pessoas que moram com você ou com uma bolha bem restrita, informe-se no site sessionslive.com/New Year's Queens. A gente vai deixar o link também no post desse episódio lá no site do The Library is Open. E foi isso, o Greg Race da semana. O Notícias Quebrando de hoje teve informações do Estado de São Paulo, do Twitter da Antra, do jornal Estado de Minas, do Jornal da Cidade, da revista Fórum, do nosso ouvinte Bruno Trajano, da coluna de TV e famosos do UOL, da BBC Brasil, da revista Piauí, do jornal O Globo, do jornal O Tempo, do El Financiero do México, do Guia Gay Belo Horizonte, do Guia Gay São Paulo, da seção de finanças do Yahoo, da Entertainment Weekly, do Realscreen.com, da Gay Times, da TVLine.com, do ScreenRant.com e do SessionsLive.com. E as indicações de vocês para essa semana? Bom, a minha primeira indicação vai ser uma banda que eu descobri essa semana. E eu tava ali no YouTube, né, fazendo as coisinhas, e aí eu vi que o canal do John Grant tinha lá uma notificação nova. Eu falei, opa, será que vem aí? E aí quando eu entrei, era, na verdade, dois clipes que saíram de uma banda chamada Creepy Show. Aí eu vi as músicas, eu achei interessante e tal, e depois fui ver a descrição das músicas, e eu descobri que Creepy Show, na verdade, é uma banda que o John Grant faz parte. E ela existe desde 2018, o primeiro álbum deles é de 2018. A banda é basicamente formada pelo John Grant junto com uma banda que eu também não conhecia, chamada Wrangler, que é formada aí pelo Stephen Melinder, o Phil Winter e o Benji. E eles fazem um som bem parecido, eu acho, com o que o John Grant já estava fazendo há algum tempo, né? O John Grant, quando ele começou a carreira solo dele, ele era uma coisa bem mais chamber pop, baroque pop, assim. E agora ele tá indo cada vez mais pra um lado mais eletrônico. E o Wrangler faz justamente esse som meio eletrônico darks, analógico e tals. E aí eles misturaram isso com o John Grant e ficou uma coisa bem legal, assim, bem interessante. Então aconselho todo mundo a ouvir Creep Show. Eu estou ouvindo, ouvi ontem, na verdade, achei bem, bem interessante. E a minha outra indicação, que aí é em parceria com o Sr. Rodrigo, é que voltamos a assistir a série da The Crown, né, e da Netflix, que é a série que conta a história de Betinha e sua família da pesada. E a gente tá gostando bastante, assim. Quando a gente assistiu a primeira vez, a gente meio que deu uma titubeada, assim, não continuamos. A gente tinha assistido, sei lá, 3, 2 episódios. E aí agora a gente voltou, já estamos na terceira temporada. graças aí ao incentivo de ver a Gillian Anderson fazendo a Margaret Thatcher e a Princesa Diana, estamos bem empolgados e tá realmente bem interessante a série, assim. E eu até comentei no nosso podcast de casal que eu acho muito interessante a visão que a série dá da família real, porque não é uma coisa glorificada, sabe? Tipo, nossa, essas pessoas tão especiais e tal. Não, eu acho que muito pelo contrário. A série o tempo todo mostra o quanto o Palácio de Buckingham é atrasado com relação ao mundo que está lá fora, sabe? E, tipo, vários dos conflitos da série são justamente com base nisso, de que eles estão vivendo numa coisa que já acabou, e se não acabou, deveria ter acabado há bastante tempo. E eles estão basicamente, tipo assim, eles estão vivendo nas cinzas de uma coisa que não faz mais sentido para quase ninguém. Então, é bem interessante essa visão que a série dá. Agora, principalmente, que a Elizabeth já tá uma rainha mais velha, então ela já tá lidando um pouco mais com o lado político, assim. É muito interessante ver como tem umas horas que, tipo, sei lá, é um presidente que vai falar com ela e uma primeira dama, e aí é toda uma outra coisa de como se comportar, né, numa república. E ela dá umas travadas, assim, ela dá uns bugs, sabe? Tipo, como assim? Como faz? Então, eu acho bem interessante mostrar como é meio anacrônico. Meio não. Bastante anacrônico a existência da família real em pleno século XXI. Mas estamos gostando da série. A série enquanto série é realmente bem interessante. Assim. E é legal o approach, às vezes, com algumas nuances bem delicadas do quão ridículos são os protocolos e o tradicionalismo da família real. Né? Isso é bem interessante. Tem umas coisas que você pega, assim, que é realmente uma ridicularização daquilo, né? Isso é muito legal. Mas aí, se vocês gostarem, a série é um pouco mais lenta, mas eu acho interessante. E as atuações são muito boas. Então, se vocês gostarem, assiste aí a The Crown na Netflix. A minha dica é muito rápida e muito rasteira. Depois de todo aquele imbróglio, né, e aquela coisa absurda que rolou nas indicações do Grammy, eu fui conferir, né, o After Hours do The Weeknd, que foi um disco que eu não ouvi, que eu simplesmente deixei passar. Assim como acho que o Grammy também, né? Hi, The Weeknd, beleza. Mas, enfim, as questões do Grammy acho que vão muito além do deixar passar, né? Mas isso é realmente um disco que eu não tinha ouvido, tal, ficou ali na listinha para algum momento, e aí eu fui atrás logo de ouvir. Eu acho que todo mundo deveria fazer o mesmo, só digo isso. Porque é um puta disco, então ouçam The Weeknd's After Hours. A minha indicação é muito simples. Eu, essa semana, comecei a assistir e já estou quase terminando a maravilhosa série animada da Netflix, Kipo and the Age of Wonderbeasts. Eu não sei qual é o título em português, mas Kipo, K-I-P-O, procurem aí, é maravilhosa a série, mesmo. É mais uma que vem aí no mundo da animação pós-Steven Universe, sabem? E, assim, vale a pena cada segundo, mesmo, mesmo. Assistam Kipo and the Age of Wonderbeasts. É maravilhoso. E a trilha musical é perfeita, o que é muito importante. Eu vou deixar só uma indicação bônus aqui, que lá no nosso grupo do Telegram, lá dos apoiadores, o Cachau, nosso apoiador querido, avisou que um filme que a gente tinha comentado aqui em algum momento, quando falamos sobre a mostra, o filme taiwanês Your Name Engraved Herring, vai estar disponível na Netflix no dia 23 de dezembro. Então, bora assistir. Programão de Natal. E o Notícias Quebrando está disponível toda segunda no nosso site, thelibrariesopen.com.br, no seu agregador de podcasts preferido, basta assinar o feed, no YouTube, em youtube.com/thelibrariesopenpodcast, na Twitch, em twitch.tv/tliopodcast, e no seu serviço de streaming preferido. E se você quiser se cadastrar aí para a orgia gay que vai rolar com mais de 25 pessoas só depois da pandemia, hein, gente? Não pode agora. Manda um e-mail para contato@thelibrariesopen.com.br ou deixa seu comentário no nosso site ou no nosso YouTube, lá no post deste episódio. No Twitter e no Instagram vocês podem interagir com a gente no @tliopodcast. E se vocês quiserem ajudar a gente financeiramente, vai lá em apoia.se/thelibrariesopen. E nós nos ouvimos e nos falamos novamente hoje à noite às 21 horas,